120 decima 8. 120, obrigado, boa noite. TP9941.4 Conquista, nível 160, decolada 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. Após Elefa, voa direto Poplar, após direto Vitória da Conquista. O transponder 5036, controle Salvador, 120, decimal 8. Tripe 9941, autorizado 160, Vitória da Conquista, decola da 120, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, Poplar, Vitória da Conquista. 9941, treinamento correto, não é pronto, puxa bem acionamento. Não é pronto, 9941. Puxa bem acionamento do azul 5001 no gate 8. Azul 5001, aguarde para puxa bem acionamento. Aguardando. As aeronaves estão na escuta do solo, por gentileza, 121 decimal 1. Azul 5001 na escuta do solo. Autorizado o posto de acionamento, chama táxi. O 9250, Recife 2685, alterno 2545. 2685, 2545, obrigado. Solo Salvador, tá 3305 na 06, puxa estacionamento. Tá 3305, aguarde o pushback. Aguardando. Utilizado táxi via Fátio 1 no Índia, quando no ponto espera chama a torre 1 no 895, altimetro no 0, 1 no 6, o azul 5001. Tá 3305, coordena com a equipe de solo, após a passagem de um Embraer da azul a cauda, autorizado pushback saneamento, chama táxi. Após o azul, em coordenação, autorizado, por de acionamento, chamar ataque, 3305. Salve Salvador, boa noite, gol 1134, posição 5, com informação, eco, autorização, Marcelo. 1134, informação em curso, é bravo, guarde minuto cópia, prepare a saída, Pucajamo Caju. Pucajamo Caju, guardando cópia, gol 1134. Salve Salvador, Rio 5972, para a PSEC de Atena. Coordena para a equipe de solo, chama ataque, o 5972 da Rio. PSEC, como é que chama para ataque, Rio 5972. Bruno 134, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Maceió, nível 370, via Brusque 58 até Orago, após direto. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, Caju, transponder 54, 50, 40, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Maceió, nível 370, via Brusque 58, Orago, após direto, decola da cabeceira 1-0, com curva à esquerda, no perfil Puca, Jamo, Caju. A senhora 5440, controle 120, decimal 8, gol 1-1-3-4. Gol 1-1-3-4, transponde 5040. 5040, gol 1-1-3-4. Treinamento correto, chama pronto, pushback treinamento. Vai chamar. Autorizado, aliás, decolar, vento é calmo, 5001. Solo TAM 330, para o TAM. Estamos com 136 a bordo, fora de São Fernando Natal. Já 3305, autorizado táxi via pátio 1 no Índia, quando no ponto espera chama a torre 118-95, altimetro 1016. Entre de táxi, pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118-95, altimetro 1016, da 3305. Para o pushback acionamento, gol no 1-34.5. Gol no 1-34, aguarde para pushback acionamento. Aguardando. Alço. Carlos 4-2, chama o controle 1-9 decimal. Correção 1-2-0 decimal 8. 2-0-8, obrigado, uma boa. 5972, confirma estimado para ataque. 2 minutos, no máximo. Change. 60, saída da EL. Fábio 360 na Dael, azul 5001. 305, ponto de espera da pista 10, pronto para decolagem. Gente, está autorizado 3305, ele é manter. Aqui mantém na 10, 3305. Decolagem 3305, vento é calmo. Salve Salvador, Rio 5972.3 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterando Guarulhos, pronto, táxi. Rio 5972, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, manda no ponto de espera, chama a torre 1-95, altimetro 1-0-9. Pátio 3, pátio 1 na Índia, 1895, com a torre, o Rio 5972, no 0-1-6. Gol no 1-34, ordena com a equipe de solo, após a passagem de um Boeing da Rio a cauda, autorizado pushback acionamento, chama táxi. Após a passagem do 27 da Rio, autorizado push e vai chamar táxi, gol no 1-34. Decola os 4-5, controle 1-20, decimal 8. 208, grato. Controle alta 3-305. Então, 3305, contato radar, 330, sai da PUCA. Sai da PUCA, 3305. 2 Salvador, bom dia, é o Rio 972.0, pronto. Fecha autorizado, alinhar e decolar, vento calmo, Rio 5972. Autorizado, alinhar e decolar, 10, Rio 972. É 8, identifica a chegada Mari, desça até o 050. Mari para o 050, Norte Melo. Pushback, acionamento, oceanário 6224, no gate 01. Oceanário 6224, guarde o pushback também. Aguardando 6224. Ronda 3600, identifica a chegada Mari, desça até o 0620. Azul 5001, não confirma pro? Azul 5001, um pequeno desvio só, uma formação sobre Dael, manter a pro 215, mais 5 milhas. Sente, a porta pro Andro, Leda. Após Leda, Sente. Ram 3305, direto Romeu Foco 018. Direto Romeu Foco Trot 018, braço 3305. Táxi Gol no 134, POB 90, está alternando Natal com 2 horas e 20. Gol no 134, autorizado táxi via parte 1 no Índia, quando no ponto de espera chama a torre 1895, continuo 9096. Pátio Índia no ponto de supera do 10, torre 1895-1016, ajuste gol no 134. Boa noite. E o 9890 estimado por táxi? 49, controle 1020-8. E o 5972 pode voar, Leda? Autorizar na flor de lei, então, o risco Leda. O Chiné 6224 totalmente pronto para o pushback? Está totalmente pronto, 6224. Autorizado, chama táxi no Chiné 6224. Chamará, 6224. Salvador, boa noite, Gol 134, próximo a ponto, espera só no zero. Está autorizado, aliás, decolar, vento calmo, 1124. Mais autorizada, capitão no zero, Gol 134. Azul 5001. Na sua escuta, 5001. Chama Recife, na sequência 1251. Tá, 3005, chama o centro Recife, na frequência 1285. 225, 3305. D9890, autorizado o táxi até a saída do pátio 3. É, lá mantém a posição e aguarde para prosseguir com o táxi. 225-255-graus. C4, posse de controle? Estimativo, decolou 5-3, controle 1-0-0-8. Boa noite. PES, ajuste no 0-1-6, autorizado final, reporte estabilizado. Tá, ciente, 2016, já pode estar estabilizado, boa noite, senhor. Controle, gol 1-1-3-4, decolou, boa noite. Gol 1-1-3-4, contato radar, suba para o 370, saída PUCA. PUCA 370-34. Gol 1098, autorizada a chegada à mar e desça para o nível 060. Então, 3600, desça para 3000 pés, ajuste 1016. Qual pé, senhora? 3000 pés com 1016, 1016, então 3600. 5, altímetro 1016. É, a Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1016, bom trabalho, 62. T98-190. Autorizado a prosseguir contato, via pátio 1 no Índia, quando no ponto espera torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-9-6. Rio 5972, chama o centro Recife, frequência 1251. Recife 1251 para o Rio 5972. TAM 3600, reduza para 2209. 2209, reduzindo, 3600. Autorizado, alinhada de decolar, vento e calmo, 6224. Autorizado, a linha decola, 6224. Gente, número 2, mantém a ponte perto. Repito, 9941, autorizado, chama tá. O Rio 9810, autorizado, levante. O Nuno 34 chama Recife na frequência 1285. Qual frequência? 28? 126, decimal 85. 685, boa noite. Voo 1098, desça para o nível 050. É 224, decola 58, controle 120, décimo 8. 108, boa. Gol no 868, está estabilizado. Gol 1868, chama a torre 1895. 1895, boa noite. É 6212? Aciona a identificação autorizada a chegada à mar e desça para o nível 060. Rio 9810, livre decolagem, o vento é calmo. 224. Oxana 6224, contato radar, suba para o nível 190, saída PUC. 190, PUC, 6224. Oxa, né, 6212, autorizado, vai na proitita. Sou Salvador, boa noite, de gol no 868, passando em dia, se é abaixado agora. Vicente, aguarde a autorização de pouso. Então, 3600, reduza para 2009, precisa entrar na final com 1600 de ground speed a 8 milhas à sua frente. Sim, senhora, reduzindo já para a mínima de aproximação, só 3600. Para 2000 pés, reporta estabilizado, então 3600. Confiado, 2000 é portada estabilizado. Obrigado, 3600. Gol 1098, desce para 2000 pés, ajuste no 01 no meio. Aeroporto, gol no 8-6-8. 3-9-9-4-1, autorizado táxi via parte 3, cátio 1 no Índia, quando no ponto espera chama a torre 1-9-8-9-5, altimetro 9-0 na meia. Controle Salvador, é o Rio 9-8-0, decolou na sua escuta. Rio 9810, contato radar, sou para o 340, após 2000, direto Leda. Livre ascensão 340, após 2000, Leda, 9810. Na aproximação no ILS 3600 visual. Então, 3600, torre 1895. 1895, 3600. Ou 1098, reporta estabilizado. Solo 02, vibrando à direita, solo 121, decimal 9, uma boa noite. Confirmando 121, decimal 1, uma boa noite. 2-1, obrigado.

098, gente, mantém a aproximação, aguarda a direção de pouso. Pouso 098, vento o carro, pista 10. Prossiga. Boa noite, vamos quebrar aqui na ponte 9. Posição autorização para reboque até a ponte 7, bate 1. Da ponte 9 do pátio 1 até a ponte 7, confirme. Positivo, ponte 9 do pátio 1 até ponte 7 do pátio 1 também. 9941 no contato radar, voltou para o 1060 Arbor. Ciente na Arbor, ascensão 1060, confirme, está liberada a restrição de 110, 15 milhas? Negativo, temos tráfegos em aproximação para Salvador. Então 9941 vai manter 3000, e até liberar a restrição. Ciente. Rio 9810, chama Recife na frequência 1251. 9810, boa. Salvador, boa noite. O 1070 da Gol. Prossiga, o 1170 da Gol. Por gentileza, você já prevê essa Campina Grande? Momo, transmissão Uca, transmissão de par. Muito obrigado. Zero 98, solo 09, direita 121 do chão. 219, eu vou 1098. Solo Bono 0198. Bono 0098. Táxi da Alfa, reportante 2 direto. Alfa Resolve, televisor, 612. Oxe, 6212, chame a torre 1895. 18, confirmando? 1188.95. Deixa. TAM 3152, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 060. Mari 060, possibilidade de barba de táxi. Inicialmente mantém a proa de mar e aguardando a etapa. Bono 098 autorizado, ingressar Juliette, portão 02. Na Juliette 02, o Bono 098. DP9941, são uma posição de 12 horas, 12 milhas, rumo nordeste. O eco 190, passando 060 para 050. C7, DP9941, mantendo 3000. Azul 4107, tráfego 1 hora, 9 milhas, rumo sudoeste. O Alfa Tango 72, mantendo 3000 pés. 6, 7, 4, 0, 7. Prosseguir a descer do 407, senhor? Aguarde apenas um minuto. Azul 4107, reautorizado 2000 pés, ajuste do 0 no meia, reporte estabilizado. 2016, reporte estabilizado. Trip 9941, reautorizado 160. 160, trip 9941, iniciando a ascensão. Salvador 6212, revisão, acho que. Xeré 6212, taxi via Alfa Kilo, parte 3, quando lá, atente o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, confirma. Afirmativo, Alfa Kilo, parte 3. Ótimo. Salvador, gol, gol, São Quebec, formando o término do reboque, parte 7, parte 1, portão 7, parte 1. Obrigado, boa noite. Excelente, boa noite. Então, 3152, desça para 2000 pés, ajuste no 06. Estado visual 4107. Estamos a 7 torre, 1895. 285, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4107. Na final ainda com 31. Gente, após ser checado, final 0. 4107. despachou então, vou 4107. Sentido de pouso, pista 10, vento calmo. De pouso na 10, azul 4107. Sono 868, boa noite. Construir 7 Arlen, guarde minuto COP 230 para Aracaju. Sono 868, já está pronto para COP. Um gol no 868 já está pronto para 4. Autoridade Aracaju, nível 230, via Golf 677. É a cola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Responde 5053, controle Salvador 120, decimal 8. Cinco zero cinco três. Equipe 9941 chama Recife no 28 decimal 8. 128 decimal 8, 33. 9941. Controle Salvador, uma boa noite ao passageiro 2224, transfer 190, mantém. Passageiro 2224, autorizado chegada Mari, quando no ideal desce para o 050. No ideal desce ao 050, chegada Mari, passageiro 2224. Então, 3152, Torre, 11895. Centro Recife, boa noite, TP 9941. TP 9941, ainda na frequência de controle, Salvador. Tá, desculpa. Tá, 190 para o 050, passarei 2224. Gente. 4107, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Segue Alfa, reporta antes da Juliette, azul 4107. Paredo 2234, autorizado lá direto ITAP. Autorizado, direto pro ITAP, passarelo 2224. Segundo 2, solo 26, direito, 219, solo. 3152, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Azul 4107, autorizado a ingressar Juliette, portão 08. Da 3152, livre ingresso do Juliette, portão 06. Juliette, portão 06.